是 Daniel Monte Meu maior momento dito em silêncio. Sua pele suave, suas mãos que passeiam em mim, igual o vento toca as gotas de orvalho. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quantas vezes procurei, Cristina, mil motivos pra te amar, Cristina. Quantas vezes procurei, Cristina. Um dia invade meu quarto, nem percebo que passamos juntos por segundos. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quantas vezes eu procurei, Cristina. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quantas vezes você me dá, é hoje o meu futuro, ou pode me machucar.